passada é travada na final da 10-0-624. 6258, livre pouso, piscina 0, ventando 50 graus, 159. 150 com 050, livre pouso na 10. Solo 37, libera direita, alfa, repórter alfa quilo para o pátio 3, remota 08. Alfa quilo, pátio 3, a 08. Boa noite, pronto, cópia Natal? Autorizado Natal, nível 370, vetores Luno 0, decolando a pista 10, com curva esquerda, subida a Puca, transição Zipar. 5134, código 120-8, controle. O 98 correto, o pai tá pronto, puxa, acionar no 02. Oi, só confirmar por 6258, aquilo tá liberado já, né? Tá em obra. Afirmativo, agora já está liberado. Ingresso naquilo pro Pátio 3. Obrigado. sabe seu localizador, azul 6908? Azul 6908, completa com a torre, 1895, bom pouso. 1895, boa. Boa noite, azul 6908, estabilizado ele. Azul 6908, boa noite, continua aproximação, repórter, não entendo, vai estar travado. Para azul 6908. Está travado, 6908. 6908, livre de pouso na pista no 0, vento 160 graus, 059. Livre de pouso no 0, azul 6908. No 098, no 02, aguarda para pulso. Olha para o puxo, número 2, setor. Afirmativo, aguarda para o puxo, número 2, setor, gol no 868. No 098, deu um kick de salve, faz ataque. Boa noite, azul 4062, identifica a chegada mar e desce até o 50. Sete zero, após o braço da azul, na final do 0, ali, mantém pista 10. Permitivo no 1868, podendo fazer essa companhia para puxar um pouco mais a retaguarda, ingressando no parque 3 e puxa simultâneo. Azul 6908, solo 44, libera direita, alfa, quilo, pátio 3, remota 07. 0, lixo de colagem no título 0, 21, 40 graus, 059. O 1868, desconsidere a autorização, mantém pressão por gentileza, o nosso Portugal está iniciando, tá? O 1098, fazendo partícipe de solo para fazer o táxi padrão, ok? Foi solicitado pela nossa companhia para puxar um pouco mais a retaguarda, para fazer simultâneo, mas não vai ser possível, o aeronave Portugal está iniciando, tá? 1098. Fiz o ativo, 1098. 70, decolador 46, controle 120, decimal 8, com... 208, boa noite, senhora. Olha, boa noite, com 1170, decolou. Com 1170, contato radar 370, você depuca. Ah, puta, gol, 1170. Vou a Zelma, gol 1170. Autorizado. Não, ok. Ele falou que estão no 0, vento no 5, 0 graus, 079, ajuste no 0 no 5. Após a nave da Portugal passar a retaguarda, está livre, puxa, faz ataque. Zero, zero, two, zero. Clear to line up and wait, running one, zero. It's line up and wait, running one, zero, approach, two, zero. Zero, nove, oito, decolador 50, controle 1, 2, 0, 4062, desça para 2 mil pés, ajuste 10 no 5, está livre, LS, reporta estabilizado. Portinho 0-0, ready for take-off. Roger, portinho 0-0, just 1 minute to take-off. Copy. 1098? Corto 1098. Sim, já o senhor não chamou o controle. Tá agora em contato com o radar, 370, sai da boca. Sente, desculpa, 1098, tô falando agora 5 mil. Sente, desculpa, restrita ao nível 330, o gol 1098. 330, restrito, 1098. Portugal 020, wind 150 degrees, 05 knots, clear to take off for new 1-0. Clear for take off for new 1-0, Portugal 020. O 972 identifica a chegada mar e desce até o 050. Gol 1170, Recife 1685, alterna 1245. 1268, 1245, boa noite, bom trabalho. Uno 972 é presente rua Itape. Portugal 020, Abonnet 53, some of the approach 120, decimal 8. 120, decimal 8, bye bye, Portugal 020. Salvador, boa noite, é Portugal 020, crossing 1500. Portugal 020, radar contact on departure, climb to level 350, Puka departure. I thought level 350, Puka departure, é Portugal 020. Então 3891 identifica a chegada Golf, desça até 0620. O número 3. Gol 1098, sub mantém o nível 330 restrito, chama Recife 2685, alterna 2545, bom voo. 2685, 2545, 098, bom trabalho. Então 3891, reduza para 2209. Então 3891. Controle? Confirme? confirma como recebe. Gente, redução para 220 nós. No 868, decolado ao 57, o controle 1 do exército, sinal 8, bom voo. 68, obrigado, uma boa noite. Torre 1895. 1895, obrigado. Controle, bom, 1868, passa 1500 agora. Bom, 1868, contato radar 230, será Puka. Puka, já, 1868. 4062, boa noite, livre pouso, pistão no 0, junto no 60 graus, 149. Livre pouso, 4062. Então, 3891, desça para 4000 pés, ajuste no 095. Guajama, o gol no 868. Não tem a saída, o gol no 868. Temos três tráfegos à sua frente, efetuam a mesma saída. Afirmativo, mantém a saída, 868. No 972, está livre de restrição. Desce para 3000 o ajuste 1015. No 972, identifica a chegada à mar e desce até o 050. Tem a chegada. Ao 020, qual o Recife 1-2-6-5-5 e 1-2-5-4-5. 1-5-2, informação Delta, posição meia dúzia,

pronto para o pushback também. Chega teu chamamento correto, coordena aqui pro sol, reporta início de táxi, 3152. É por taração, 3152. Uno 868, Recife 1685, Alterno 2545. Então 3891, redução 1809. Da 3891. Agora somos o número 2? Afirmativo. Agora segue com o número 2. Temos a aeronave no verão, não se quer saber da Iduna. Obrigado. 491, nota 3.000 pés, ajuste 1015. 3.000, 1.500 e 9.000. Recepção de pista vista, gol 1972. 1972, completa com a torre, 1895, com pouso. 1895, obrigado, querida, bom serviço. Então, 3891, 2.000 pés, ajuste 1015, está livre LS. 2.000, 1.015, livre LS. Voo 1972, desce via para 2.000 pés, ajuste 1015, reporta localizador. Boa noite, voo 1972, vai passar o inferno embaixo da lavada de trânsito. Esse 1972, livre pouso, pistão na 0, vento 160 graus, 039. Gente, livre pouso na 1072. 3152, passando o seu B88, 2 horas e 50, Natal 3152. Taxi autorizado via pátio, 15, reposa na ponta de espera pronto para decolagem, então 3152. Pátio Índia, reposa na ponta de espera, da 1-0, na 3152. Estabilizado a 2 milhas de Sembra, 3891. Completa com a torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado, boa noite. Boa. Torre Salvador, boa noite, plan 3891. 1,5 milha de Sembra, baixado e travado. Teste 3152, mantenha ponto de espera, pistão na 0. 3891, continua a aproximação, aguardando a pista livre, ajuste 1015. 1015, aguardando a pista livre, eu tô 3891, obrigado. Taxi 2 no solo 1-0, libera direita, mantém a escuta, taxi via Alfa, Juliette, portão 9, fica atento ao fôlego, através 8, gol 1-9, taxi 2. É Alfa, Juliette 9, atento ao fôlego. Taxi 8-9-1, cheque trem, livre pouso, pista 1-0, o vento 1-7-0 graus, 0-7-9. Sempre livre pouso para o 3-8-9-1, obrigado, Felipe. 9170-72. Sossega, 9170-72. Efetuando desvios. 12-1 para mim, já está na projetora, Gol 9170. Enter. Então, 3152, após o tráfego que pousa, autorizado, Aliane Mantip, zona zero. Após o tráfego que pousa, Aliane Mantip, zona zero, para 3152. Torre 1895. A 52 decolagem autorizada, pressão no zero, vento 170 graus, 0749. Salvador, boa noite, bom número 72. Se você passar a travar. Segundo 1172. O ajuste 1095, vai ser Salvador 170 grau 049. Pouso autorizado, pressão na zero. Bom 1172. Ali pro pouso 910, bom 1172. Desde a colada 1105, controle 1208, bom voo. Obrigado, boa noite. Salvador, tá, 3152 da 2000. Tá, 3152, contato radar, 330 sai da PUCA. 330 sai da PUCA, tá, 3152. Primitivo, 9. Gol 972, na sala zona 7, libera a direita. Mantenha me escuta, táxi via alfa, Juliette, portão 11. Fique atento ao follow-me através do portão 8. Escuta via alfa, Juliette, para 1-1 e seguindo o follow-me através do 8, confirma. Afirmativo. Zona 52, chama Recife no 2085, alterna 12545. Gente, 3052, boa noite.